Para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom. Um especial, obra e o pensamento de Plínio Marcos. Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom especial. Estamos entrando no ar nesta terça-feira. Hoje é dia 15 de junho de 2010. A gente tal vai hoje fazer o segundo programa especial, né? O Paracatu Zoom especial do segundo ciclo Paracatu Zoom. Sobre a obra e o pensamento do Plínio Marcos. Bom, hoje então a gente vai ouvir, primeiro, no primeiro tempo, uma conversa, né, com o nosso querido César Vieira, né, falando das relações, dos trabalhos junto com o Plínio Marcos. Depois, na sequência, a gente vai ver um trabalho montado pelo Wilson Moreira Júnior e pelo Lucas Ferreira, tá? Vai ter também um conto, né? Um conto fonográfico, não confunda conto fonográfico com conto pornográfico, tá? Mas ali, sendo do Plínio, as coisas estão muito próximas, né? Bom, tudo é especial, inclusive os técnicos são todos especiais, né? Que estão aqui, gente especiais e tal. E o primeiro programa, semana passada, na terça-feira, deu maior auê, cara. As pessoas ligaram, mandaram. Muito legal, muito obrigado. A gente tá montando um acervo muito legal aqui na rádio, tá? Então vamos lá, então, ouvindo, nesse primeiro tempo, uma entrevista com o César Vieira. Vamos lá. Gravando, hein? Tudo bem, César? Tudo bem, tô gripado, pai tá mantendo no médico, por isso que eu tô te falando. Tá saindo corrido, né? Mas vamos lá. Bom, mas e aí? Aí você mandou um poema que você fez do Plínio, né? É, semana tá passada, já foi publicado. Tá na estátua lá do Olho Vivo, aquele poema. Como que foi essa história, César? Nossa, foi que eu tava andando de carro, né? E daí recebi a notícia da morte dele aqui no aeroporto, perto do aeroporto, eu encostei o carro e escrevi no ato isso aí. No dia da morte dele, que era o rádio, estava anunciando. E qual que foi? Como que você foi seu contato com ele? Chegou a ter trabalhar junto? Como é que foi essa história? Não fizemos peça junto, mas ele acompanhava muito lá, Olho Vivo, dava palpite, dava bronca, especialmente no Rei Momo e no Bumba Meu Queixada. As duas peças que ele meteu bastante, deu palpite, ia lá com a gente. E trabalharam muitos atores comuns, né? O Buru, Taubaté, o pessoal que trabalhava com ele, trabalhava comigo no grupo dele, né? É, porque de alguma maneira eu vejo uma certa proximidade, muito, aliás, uma grande proximidade entre o que você faz no teatro e o que o Plínio fazia. Sem dúvida, a gente considera ele um mestre, né? Especialmente os textos dele, o trabalho dele de colocar o operário, o povo em cima do palco, né? Que até aquela época, daí veio ele e o Guarnieri que colocaram o povo em cima do palco, contra a tendência até do TBC, que fazia coisas muito bacanas e tal, mas não era o povo no palco, né? O povo como personagem, né? Você falou que nunca trabalhou junto, vocês nunca trabalharam assim, nunca fizeram não, trabalho... Não, mas fomos presos juntos. Foram presos juntos? Fomos presos juntos. Uma noite nós estávamos na porta do TBC, eu acho que estava ensaiando uma peça dele, uma peça minha, o Sincero, se eu não lembro direito qual era. Estava ensaiando as duas peças, nós ensaiando uma peça minha, o Sinceros, e a dele na Galeria Metrópole, que eram os dois perdidos. E ele tinha ido no TBC, não sei porquê, ficamos ali papiando, jogando conversa fora, quando baixou a polícia do DOPS e nos levou para depor lá na... Lá no prédio do DOPS, né? Mas foi todo um tratamento bem, bem cordato, né? Entre aspas, né? Pra época. Isso aí deve ser 65, mais ou menos. E o que é esse tratamento cordato pra época? É, não houve porrada nem nada, eles queriam saber da campanha contra a censura. E pegaram dois caras que eles achavam que alguns dos líderes da campanha contra a censura. E nós tivemos várias vezes de ir na... Falar com aquela mulher da censura, porque eu não estou lembrando o nome. Pois é, que a Maria Alice, qualquer coisa assim, não era? Que parecia no... É, que era quem recebia a gente. Foi duas ou três vezes nós fomos juntos falar de peças dele, peças minhas, e especialmente da perseguição geral contra o teatro que houve, né? Então a gente foi muitas vezes lá. E eu gozava muito da amizade dele, de papiar e tal, daquele jeitão do Plínio, né? Você sabe como é que era. maravilha e tal, e no, quando a gente levava no olho vivo, a gente falava, o que que você vai descer o cacete hoje? E o olho vivo na época estava onde? Onde era a sede? Não é essa sede que vocês têm não, hoje, né? Não, a sede nessa época aí era na Capote Valente, em Pinheiros. Nós tivemos uma sede no Brooklyn, que era uma fábrica de um amigo meu que nos cedia nos sábados e domingos. Depois tivemos na Capote Valente e daí já fomos para essa do Olho Vivo. Mas também ensaiamos no 11 de agosto, né? A primeira peça e a segunda, o Rei Momo e o Evangelho Segundo ZBD, foram feitos no 11 de agosto. Se ensaiava lá no restaurante. E nós levamos o Plínio umas duas, três vezes, era direção do Silney, para assistir e palpitar lá. Palpitar no restaurante, onde ficamos 60 pessoas, né? O ZBD, ele palpitava muito, dava conselhos, etc, etc, etc. Ele foi umas três, quatro vezes lá no 11 de agosto, no ZBD, e umas duas ou três, ou até mais, no Rei Momo. O Rei Momo tinha muito a ver com a produção dele, né? A gente está fazendo essa homenagem ao Plínio, que até chama, não é nenhuma homenagem, acho que é recuperando um pouco da história do pensamento, da obra do Plínio, César. Porque, inclusive, assim, muitos. O programa aqui, a rádio, tem um público quase voltado praticamente para os universitários, né? E que, de uma certa maneira, não tem muito esse conhecimento, não, ou não tem quase nada de conhecimento da obra dele, né? Não, eu acho um negócio. Eu reputo o Plínio no mesmo nível, em alguns sentidos, no sentido social, melhor até que o Nelson Rodrigues, mas por uma série de fatores que não cabe aqui discutir, o Nelson Rodrigues tem um prestígio muito grande acima do Plínio, que eu acho uma grande injustiça, no mínimo igual, né? No mínimo igual com as alternâncias que o Plínio falava. O Plínio falava do social direto, né? Não o panfleto, mas. E o Nelson não, né? Só era o cronista da burguesia, o Plínio era o cronista do povo, sem sombra de dúvida. Mas restou agora, sei lá, por causa de editoras, talvez por causa de verba, sei lá o quê, que o Plínio não tem o mesmo destaque, mas tem a mesma vida, a mesma pujança que o Nelson, ou até melhor, no meu entender. E aí esse esquecimento, você falou que não cabe aqui a gente discutir, mas esse esquecimento, você acredita que inclusive ainda continua uma espécie de uma perseguição ao trabalho dele, não? Não acredito que existe uma perseguição, mas existe uma não vontade de colocar o tema popular no palco, né? Quer dizer, um intelectual que tem sempre por referência um motorista de táxi que ele... Quando vai falar de povo, ele fala, o meu motorista disse isso, ou a sua empregada, ele diz, a minha empregada disse isso. Esse intelectual, embora não confronte com as obras do Plínio, não morre de amores por elas, né? De jeito nenhum. Aí esse intelectual que você está falando... Eu digo, grupos de periferia, grupos de interior e tal, montam o Plínio adoidado, né? Agora, a inteligência, eu acho que faz, se não faz restrições... se manca, fica se mancando. E você, aqui no caso, inclusive, lá dentro da própria universidade, não tem assim, um estudo, não tem um trabalho, uma pesquisa aprofundada para que colocasse o Plínio realmente, como você mesmo falou, né, num mesmo patamar de Nelson. A gente andou se batendo uns tempos com o pessoal da USP aí, da ECA e tal, para uma cadeira de teatro popular na universidade, né? Daí desencadeou, vai, não vai, e o Plínio seria o cordão mestre disso, né? Mas aí não saiu, infelizmente, mas a gente pretende retornar, porque eu acho imprescindível uma cadeira de teatro popular, quer dizer, entrando Plínio, Guarnieri, uma porrada de gente aí, né? Sem dúvida. E é uma vertente totalmente diferente das outras, né? Público diferente, forma de escrever diferente, forma de montar o espetáculo, do que uma coisa apenas válida, falando de liberdade, etc., mas dirigida para um público universitário ou classe média. Me diz uma coisa, como é que anda, né? Já que nós estamos falando que essa questão do teatro popular não está em alta e tudo mais, tá, como é que você, né? Como é que está o seu trabalho, o reconhecimento do Teatro União Olho Vivo, que é a companhia de teatro popular mais antiga do país, né? Nós estamos completando agora 45 anos, né? E estamos com treino, um repertório de 3 peças. Estamos com o João Cândido do Brasil, a Revolta da Chibata, né? Que fizemos agora uma série de 10 espetáculos. Estamos com o A Lenda de Sepete Araju, que é a história dos 7 povos das missões. E estamos com o Barbosinha Futebol Clube. Essas são as 3 peças do repertório. Esse mês agora, a partir do dia 19, nós fazemos 5 espetáculos lá na sede para comunidades populares do bairro que vem a gente. Então, nós fizemos durante muito tempo a ida, vamos continuar fazendo o grupo ir ao bairro, e agora estamos trazendo o público do bairro. A Escola Municipal João da Silva, eles vão com 120 pessoas lá na sede, no sábado, chegam às 14h, tomam um lanche com a gente, um papo todo sobre o Olho Vivo, sobre teatro popular, sobre o bairro deles, fazem um espetáculo, e depois nós fazemos o debate sobre o espetáculo. Eles ficam com a gente 5-6 horas debatendo lá, e o grupo banca o lanche, banca o transporte, e é a aventura da vida desse pessoal. Eles vêm com uma felicidade imensa, né? Ficam lá com o grupo, brincam, fazem exercícios teatrais. Eu chego na sede dentro de 14h30 e vão embora às 19h30. E quando nós fizemos com 5 comunidades, vamos repetir, fizemos com 5 comunidades a lenda do Sepé. Agora vamos repetir, entremeando com a Copa do Mundo, para não dar confusão com os jogos, mais 5 do João Cândido. E no fim do ano a gente fecha todas essas peças e encerra, com o Barbosinha também, 5 espetáculos na rua, e a gente encerra esse repertório nosso, e só vamos nos dedicar ao trabalho da Força Expedicionária, que é o nosso próximo tema, né? É o tema do próximo espetáculo, que já era para estar mais adiantado, mas houve muito convite aí para a Dona Irã, muito convite para o João Cândido, principalmente, que são 2 centenários, né? Nós estamos com 2 coisas, centenário da Dona Irã, nós temos uma peça, e centenário do João Cândido, nós temos uma peça, né? Inclusive, devemos fazer na Praia Vermelha, onde aconteceu tudo, a Revolta da Chibata, ainda vai fazer no dia da Revolta, dia 22 de novembro, que é grudado no dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro. Estamos acertando isso com a Funarte e tal. E vamos sair para o ano que vem, eu acredito que final do ano que vem a gente estreia a Força Expedicionária, que ainda não tem título. É sobre a Força Expedicionária, o soldado, né? Não é os grandes heróis, generais, não. É o soldado que foi lá lutar contra a ditadura e quando volta aqui a ditadura no seu país era mais forte que a outra. Bom, querido, obrigado. Você tem que ir lá no médico, então, tá. Ver a tua vida. Então. Oi? Desculpe. Não tem, imagina. Desculpa eu de estar aí te atrasando o médico. Tá bom? Beijão. Um beijão, querido. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Maracatu. Ouviremos agora a entrevista que Plínio Marcos concedeu ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no final da década de 1980. Neste trecho, ele critica a indústria cultural e o posicionamento da TV brasileira em relação aos artistas nacionais e comenta sua coerência ética frente a este quadro. Você falou, num momento da tua carreira, você trabalhou para televisão, fez sucesso em televisão. Passado hoje, você hoje você disse que as televisões não te chamam mais. Por que você não quer ou porque você acha que elas não têm espaço para você? Oh, meu amor, por exemplo, o meu amigo Oswaldo Loureiro me chamou para fazer uma coisa chamada, como é que era? Sentir firmeza. Eu não condeno nem que vai, tem que vários colegas que estavam desempregados para ir lá. Para começo de conversa, mesmo que ele quisesse, a Bandeirantes não ia deixar como não deixou. Como o Carlos Alberto de Nóbrega me convidou para fazer o Praça de Alegria dele lá na Bandeirantes e depois não pôde confirmar o convite porque eles não deixaram. Mas você iria? Não, não iria. Eu não iria porque eu não posso. Veja bem, eu sou uma pessoa que faço uma média de 3 palestras por semana, em igrejas, em periferias, em favelas, em colégios, em interior, essas coisas todas, pelo Brasil inteiro. E digo determinadas coisas que daí não permitem que eu apareça fazendo outras. É, concordo. Então eu posso aparecer aqui neste programa, aqui brincando, eu vou dizendo todas as minhas coisas que então as pessoas... Mas eu vejo que o que está acontecendo com a juventude brasileira É exatamente isso, não sei quem me perguntou, se foi o Calói, né, que a juventude estava... Então, o que eu vejo com a juventude, que ela está desacorçoada do cara que faz um discurso bonito e não cumpre. Uhum. E o que me tem diferenciado, e que a minha religiosidade me obriga a ser, é uma pessoa que procura viver o seu próprio discurso. Então, eu não posso aparecer numa favela dizendo uma coisa lá, e de repente para aparecer na televisão fazendo outra coisa. Uhum. Eu não posso fazer, por exemplo, comercial de televisão, porque eu abomino o comercial. Sabe, eu acho que é apregoar a loucura. Você pegar pessoas que não podem comprar e insistir que elas comprem. Então eu não posso fazer, então eu vou ter que pegar, morrer na sarjeta se for o caso. Mas não posso fazer isto, porque eu sei que o molecado não acredita no padre, não acredita no professor, não acredita no pai, não acredita no artista, não acredita em ninguém. Por quê? Porque ele não tem um parâmetro de honestidade. Então, se eu vou lá e converso com eles e vejo que tem isto, eu tenho que garantir meu taco e é o que eu estou fazendo. Mas o que você acha da televisão que está sendo feita no Brasil atualmente? A televisão tem dono, né? Então você não pode pegar e negar. Isto aí, outro dia um jornalista escreveu, que eu sempre falo a mesma coisa. Mas a televisão, que é o veículo cultural do nosso tempo, está entregue aos invasores. Isso não há como negar. Eu tive que dizer isso na Marinha, no Exército, na Polícia Federal, no DOPS. São 9.600 filmes estrangeiros por ano nos cinemas brasileiros. São 80% de música estrangeira tocando diuturnamente nas nossas rádios. São 280 filmes estrangeiros por semana na televisão brasileira. Esta massa de cultura de consumo, ela não está aí por acaso, ela está aí para esmagar as manifestações espontâneas do povo brasileiro, para descaracterizar o homem como um brasileiro, para mesquinhar o mercado de trabalho do homem brasileiro, do comunicador brasileiro, impedindo que a gente possa discutir os aspectos culturais da nossa profissão. E se você quer ver, hoje, em plena crise econômica, o Brasil gasta muito mais na importação de cultura de consumo do que na importação de petróleo. E ninguém vai falar em economizar nisto, porque para a gente vender café, soja, sapato lá nos Estados Unidos, nós temos que comprar essa bagulhada. Eu me apresso a dizer que sou contra as fronteiras, sou contra essa ideia de país, essas coisas todas, mas eu não posso aceitar o mundo sem a participação cultural de um povo onde eu me criei. Não posso aceitar o mundo sem birimbau, sem caipirinha, sem bumba meu boi, sem feijoada, sem farofa, sem macumba. Então, eu quero que seja a recíproca verdadeira, eu quero um espaço de criação. Então, nós não temos mercado de trabalho. Então, esta televisão é mal feita. O jornalista, de repente, não pode ter compromisso com a notícia. O ator não pode discutir os aspectos culturais do seu trabalho. Então, é ruim. É muito ruim a televisão que está sendo feita aí. Agora, uma entrevista dada no início da década de 70 para a TV Cultura, onde fala do samba paulista e da formação da banda Bandalho para sair no carnaval paulistano. Maracatu. Coluna da Última Hora, a ideia da banda Bandalha. Imediatamente todo mundo achou bacana, o Alexandre Porro, que estava na surdina formando uma banda da freguesia do Ó, resolveu fundir com a gente, fundimos com ele, Gibaum fez uma cascata, o pessoal todo de jornal, de todos os jornais, por exemplo, no diário o Lorde Ave Noturna, o tal de Arle Pereira, no Notícias Popular o Moraci Duval, Lorde Tristonho, no Estadão o Adonis, Lorde Pé de Cama, e todo mundo por aí. No Canal 2, a Ete Freire estava gravando lá e ela arranhando o bloco, incrementou. No Canal 4, lá o Barbeiro incrementou. No Canal 7, o Buru e o Zé Luiz Pinho, Lorde Pelado, incrementaram. E daí virou essa cascata toda que você está vendo aí. Mas você não acha que em São Paulo o carnaval é mais uma festa de núcleos esparsos e sem muita possibilidade de unificação? Você vê, pois um dos melhores carnavais do Brasil é o Carnaval da Vila Esperança, né? Mas esse ano nós resolvemos botar um pré-carnavalesco na rua. Então você vai ver que a banda Bandalha vai sair por aí derretendo e vai começar daí pra frente, vai começar a aparecer banda em todos os bairros, essas coisas todas, e o paulista vai voltar a brincar na rua. Como dizia meu amigo Lorde Pica-Pau, Walter Silva, ele tem a esperança que a gente esteja vivendo um momento histórico do Carnaval de Rua de São Paulo. Luiz Vinícius de Moraes disse, num momento de pouca inspiração, que São Paulo era o túmulo do samba. Não é verdade. Não é verdade, não. E o próprio Martinho da Vila andou por aqui, esteve nas escolas de samba cantando, ele ficou impressionado com o movimento de samba em São Paulo. Agora, tendo tanta gente boa assim, como é que você explica que o Carnaval de São Paulo nunca tenha adquirido a mesma expressão que o Carnaval Carioca? Nunca teve. Bom, Carioca a gente não se compara ao Carnaval Carioca, né? Malandro, vamos devagar com esse andor. Nós estamos começando aqui. Agora, precisa isto. A imprensa da nossa terra descobrir a nossa terra. Os caras, quem é da oposição, faz cascata contra São Paulo. Diz, São Paulo é tudo cimento, São Paulo só dá trabalhador, todo mundo quer trabalhar. E não pode não, você entende? A gente tem que descobrir a nossa cidade. No centro da cidade, nas ruas dos bancos, nesses negócios todos, é, o negócio é negócio, é dinheiro correndo. Agora, nos caminhos esquisitos do roçado do Bom Deus, amigo, tem macumba, tem samba, tem festa de povo, tem capoeira, tem todos os negócios, sabe? É aí que tá. Grandes terreiros de macumba, por exemplo, estão se transferindo para São Paulo. Você entende? Samba em São Paulo está ficando bom. São muitos os sambistas bons que estão vindo para São Paulo. Talismã é um exemplo. Marco Aurélio Jangada, que era cobra no Unidos de Lucas, já está em São Paulo há muito tempo, fazendo uma enxame. Silvio Modesto, Unidos de Lucas, já está em São Paulo. E outros que estão vindo, né? Mano Décio da Viola, por exemplo, está fazendo samba para as escolas de samba de São Paulo. Essa limitação dos horários de ensaio não é um obstáculo maior a que o samba aqui possa se desenvolver? Não, mas com jeito, com o tempo a gente chega lá, entende? As escolas de samba estão fazendo roda de samba, nós estamos tendo roda de samba o ano inteiro, você vê. O Camisa Verde e Branco da Barra Funda, por exemplo, tem uma roda de samba que é um chuá, né? Funciona o ano inteiro. O Nenê da Vila Matilde também, a Mocidade Alegre da Casa Verde também. E funciona horas e horas seguidas. Não tem desse negócio, não, de horário. Agora, para ensaio, ensaio sempre acaba na hora certa, porque a turma tem que dormir no para trabalhar no dia seguinte, né? Mas não está atrapalhando coisa nenhuma. Os sambas esse ano vão para a avenida, vão quente. Por falar nisso, eu quero aproveitar e dar uma pala para todo mundo comprar o disco das escolas de samba, que é o Brasil 150 anos de independência, que a Record, TV Record e a Federação de Samba de São Paulo mandaram gravar. É sensacional, está muito bem gravado, muito letras muito bonitas, e eu chamo a atenção principalmente para o samba do Peruche, do Geraldão Filme, que também é compositor da marcha e do samba da banda Bandalha, junto com o Jangada, e também para o samba do Jangada, que é o do Império do Cambuci. São dois sambas realmente muito bonitos. Para encerrar, um trecho de seu espetáculo, 40 anos de luta. Nesses 40 anos de estrada, muitas vezes eu me sentia tão sozinho. Olhava para o mundo e tinha uma sensação estranha de que era uma injustiça quase perfeita. A gente estava amando as pessoas erradas e as pessoas erradas estavam passando fome. Parecia até que as pessoas mais fortes e mais pesadas eram exatamente as que estavam mais sozinhas. Como o velho urso na solidão da floresta. Ele ia seguindo o próprio sopro. Não existia nenhum bando, nenhum rebanho reconfortante. Mas daí a gente tinha que confiar na virilidade espiritual transformadora. Eu comecei pelo circo. No tempo de Vicente Celestino, a gente fazia o ébrio. Me lembro até de um poema que ele dizia, muito bonito, que ele se comovia, chorava, ele fazia: a artista vai ficando pouco a pouco meio velho, meio louco, na ambição de triunfar. A artista vai pelos cafés mentindo sempre que o mundo inteiro o quer contratar. A Globo me chamou. Chamou de filho da puta, né? Mas chamou. Contos fonográficos. Somente uma vez na vida, de Plínio Marcos. O perereco aconteceu numa fábrica de sabão que ficava lá na linha Forte Augusto, no bairro do Pau Grande, bem na divisa do Sovaco da Mula, em Santos. A curiola, que pegava no batente na fábrica, aproveitava a folga do almoço e batia uma bolinha. Esse lance tinha duas serventias para eles. Ajudava a enganar o estômago, que sempre chiava com a pouca boia, e refrescava a cuca. E era assim que a moçada escorava o repuxo e ia levando para frente. Mas um dia, No meio de um bafo de boca, apareceu a ideia de tirarem um racha entre casados e solteiros. A Valê barril de chope tudo. A turma se ligou nesse lance escamoso. Foi uma animação. O Zé do Sebo ficou de juntar a patota argolada e o Tizil ficou de cuidar dos solteiros. E partiram para a organização. Arrumaram camisas emprestadas, bola, pito, campo e os cambaus. Fizeram vaquinha para comprar o santo chopinho e se plantaram à espera do grande domingo do jogo. Porém, no sábado, véspera da pelada, entrou areia. O Zé do Sebo foi fazer a escalação dos casados e se tocou que na sua banda, entre viúvos, ajuntados e regulamentados, com papel de cartório, só dava 10. Como de saída já haviam feito o trato de que não valia laço, só podia jogar quem trabalhasse na fábrica, a barra ficou suja. Os casados se lamentaram paca, foi um buchicho sentido, mas o Zé do Sebo deu moral. Não tem nada, gente. Nós vai lá com 10 mesmo. E belisca esse solteiro assim mesmo. Esse plá azedou o ambiente. Pro Tizil, chefe da banda livre, os inimigos virem com 10 era um esculacho. Por isso deu estrilo. Aqui, oi, que vocês vêm com 10. Depois a gente ganha e vocês vão avacalhar a guerra espalhando que a gente jogou com mais gente. Ou vem 11 ou não vem. Aí empacou o troço. Teve 1000 papos. Estudaram 1000 fórmulas. Os casados queriam que o jogo fosse 10 contra 10, mas não deu pé. Os solteiros, além dos 11 titulares, tinham uns 8 reservas. Todos tinham dado grana pro show e queriam jogar. O Tizil propôs passar o Sarará, que estava ameaçando casar no fim do ano pro outro time. Mas ninguém topou. Nem o próprio Sarará gostou da ideia. Pra botar pra baixo, ele mesmo falou. E nós tá combinando de se amarrar, mas não tá amarrado. Eu não entro do lado do casado porque pega mal pra moça. De repente não dá certo e como é que fica a cara dela? Ela é moça ainda. Foi aí que o bacalhau desencalhou a chata. No meio da bobeira geral perguntou. Vale corno? Ninguém se abriu, então ele foi em frente. Se vale corno, convida o seu Manuel gerente. O alô foi aceito. Formou-se uma comissão de casados para ir falar com o homem. E se mandaram. Logo que chegaram, explicaram o lance e o seu Manuel se aliviou. Ele, quando viu a curriola chegar, pensou que era pedido de aumento. Ameaça de greve, coisa e tal. Metido dentro do assunto, virou todo simpatia. E toda vontade, engrenou um discurso. Eu nunca joguei bola, nunca. Minha vida tem sido só trabalho, trabalho e mais trabalho. Comecei do nada e, com esforço, cheguei onde cheguei. Nunca me diverti, só trabalhei. E depois de um suspiro, concluiu. Bem que minha mulher me diz que preciso me divertir um pouco de vez em quando. Era deixa esperada pela patota. Apertaram um pouco e o homem aceitou. Mesmo porque era uma bela oportunidade para mostrar para a mulher que apesar do importante cargo de sabujo do patrão, ele era tão querido pelos operários a ponto de ser convidado para uma pelada de confraternização. Aceitou, mas fez questão de deixar bem claro. Eu nunca joguei bola. Nunca. Nem assisti uma partida. O Zé do Sebo explicou que ele ia ser ponta esquerda, fazer número e pronto. Os casados ficaram completos. O perereco engrossou no lado dos solteiros quando souberam que seu Manel ia ser ponta esquerda. Todos quiseram ser escalados de lateral direito. Foi uma zorra, mas a posição ficou com Miguel Soneca, que era quem tinha sido mais descontado no ordenado daquele mês e estava, na opinião dos outros, com mais direito de descer a piaba no seu Manel. E foi nesse clima que o jogo teve início. Seu Manel gerente entrou em campo com toda a corda. Corria pra todo lado como uma besta. Às vezes a bola ficava pra ele e aí ele dava um bico pra qualquer lado. Não era fácil o homem. A torcida já estava começando a se aborrecer com o Miguel Soneca, que não acertava o bruto. Mas não era por falta de vontade do Miguel. Ele ainda não tinha tido chance. O gerente parecia vaca brava. Demorou pra cansar. Somente no segundo tempo é que ele parou, encostou na ponta e ficou. Mas a bola não ia lá. E o Miguel não era doido de ferrar o homem sem ser na jogada. Porém, de repente, uma bola espirrou na ponta. O gerente, todo sem jeito, levantou a perna e, sem querer, matou a bola. Foi uma algazarra. A torcida até aplaudiu. Seu Manuel se entusiasmou, quis fazer bonito, armou o bico e tacou o pé. Nessa hora, o Miguel solou. Foi lenha. Seu Manuel empacotou, rolou no chão, gemendo de dor. O Miguel Soneca, para disfarçar, foi chamar a ambulância. No hospital, confirmaram que a perna estava quebrada e tacaram o gesso no homem. E ele só soube chiar pro médico. Eu vou ficar aleijado, doutor. O médico fez ar grave e sacou. Não, mas nunca mais poderá jogar futebol. Em prosa e samba, nas quebradas do Mundaréu. Continuamos então essa semana ouvindo Nas Quebradas do Mundaréu, do álbum

que não ama e não preserva as suas formas de expressão mais autênticas jamais será um povo livre. Você, que vem lá de outras terras pra viver aqui no meu país, seja bem-vindo, pode chegar. Só que existe nova lei que o rei do samba vai proclamar. Na folha 20, no parágrafo segundo, diz: aquele que negar e não querer sambar vai entrar numa escola de samba, vai aprender a rebolar. E que bom que vai ser, só quero ver todo mundo sambando pra Olha o nosso rei na rua, sorrindo de bom humor, dizendo que a vida precisa de alegria e com tristeza não se faz amor. O povo atendeu o seu apelo, abre a la tristeza que a alegria vai passar. Quem vem lá de fora pra viver no meu país tem que gostar de samba, tem que aprender a sambar. Que bom que vai ser, só quero ver todo mundo sambando pra valer. Serenim, serenim, oba! Serenim, serenim, oba! Salve o meu Brasil, salve o mundo inteiro. Só que agora, quem vem lá de fora vai ter que sambar. Quem não samba vai embora. Só que agora, quem vem lá de fora vai ter que sambar. Quem não samba vai embora. E que bom que vai ser, só quero ver todo mundo sambando pra valer. Serenim, serenim, oba! Serenim, serenim, oba! Maracatu, um especial, obra e o pensamento de Plínio Marcos. Boa tarde, senhor Ilo Klug. O senhor está bom? Estou bem, é? Com certeza. O senhor estava me dizendo que o senhor não é um grande especialista de Plínio Marcos, né? Mas não, conhece um pouco a obra dele, né? Conheço. E tinha uma amizade bastante bonita com ele aqui dentro do Vento Forte. E várias vezes colaborou com a gente. E nós também, em um momento, tínhamos um prêmio que talvez ainda volte, que se chama Prêmio Tempo Vento Forte, e então os primeiros prêmios, teve várias pessoas selecionadas e ele foi um dos que recebeu, já uns 20 anos atrás, uma coisa assim, o Prêmio Tempo Vento Forte. Você estava comentando comigo antes, até você falou que tinha vários, tem alguns projetos que você está pensando fazer, inclusive trabalhando com a obra do Plínio, né? É isso mesmo. O que seria esse projeto? Esse projeto, o nome seria Outras Universidades. Então, a verdade é que ele fala de autores, fala de teatro, dramaturgia teatral, com autores autodidatas. E sobretudo centrando e homenageando dois autores. Um deles é o Plínio Marcos, com certeza, não é? Que é o grande autodidata sobre teatro brasileiro. E o outro é o Máximo Gorki, que é o russo. E o nome está justamente a partir de um livro do Gorki, que foi reeditado esse ano, que se chama Minhas Universidades, que é ele andando pela vida e configurando toda a obra dele dessa forma. O Ilo, eu acabei de falar com o César Vieira, né? Do depoimento do César. O César disse que o Plínio, infelizmente, não é justiçado, não é injusto. Ao contrário, né? Uma pessoa que não tem um reconhecimento, por exemplo, como tem o Nelson Rodrigues, né? Eu também penso isso. E por que você acha que não acontece esse reconhecimento? Por exemplo, a gente está fazendo, inclusive, esse ciclo de debates, de conversa, depoimentos e tal, até para essa moçada da universidade, o pessoal mais novo, tomar um pouco de contato com a obra do Plínio, que é muito difícil, né? Por que você acha que existe esse distanciamento, né? São várias situações, mas eu acho o seguinte, eu também sou autodidata, não é? Então, eu sei que se fizeram muitos trabalhos de mestrados, doutorados, em cima do trabalho do Plínio, não é? Em cima do meu trabalho também. Eu poderia também estar me queixando. A relação com o que fica, passa através da mídia, é outra história. Mas também eu acho que, em relação ao autodidata, a gente cria, ao mesmo tempo, que homenageia e que aceita de que um artista é, sobretudo, um processo de vida. Não é? Que acho que quem passa pela universidade também precisa entrar nesse processo de vida. Não é apenas fazendo um curso que vamos ser realmente os criadores. Temos que nos envolver com a vida, com os conteúdos, eu diria até com os processos históricos, políticos, toda essa coisa, não é social. Então, às vezes, em cima do autodidata, se cria como um muro de contenção a partir de que ele é considerado um ser especial, um ser genial, porque ele se desenvolveu sozinho. Quer dizer, não se desenvolveu sozinho. Ele abriu espaço para perceber, elaborar, aprender e até transformar o processo de vida, o processo criativo, toda essa coisa, não é? E também desenvolver a sua obra, que o jeito, a poética, os personagens. Então, o Plínio é muito importante dentro de uma certa marginalidade que talvez o Nelson Rodrigues também tem, que fala daquilo que aparentemente não se fala muito, não é? Dos extremos, o Plínio, acho que ele vai para espaços muito mais, como dizer, espaços de heróis que são esquecidos do cotidiano, no limite, não é? É muito mais, ele fala muito mais da miséria que o próprio Nelson. O Nelson fala mais de uma classe média e o Plínio fala da miséria, do povão, etc. Então, por que não sei, mas eu acho que às vezes, quando se cria a áurea em volta dos autodidatas, tem uma coisa genial, tem uma coisa admirável, isso mesmo transforma ele numa... Eu acho que o autodidata é uma visão mais liberta e mais aberta para, de qualquer forma, ter uma participação como artista na sociedade, não é? Muito bem, você falou que estava difícil de falar do Plínio, mas pelo que eu estou vendo, falar dele dá uma reestruturada na existência, né? Sim. Inclusive, parece mentira, algumas pessoas, quando percebiam que estava realizando alguns trabalhos junto com o Plínio fez uma vez um prólogo para um Bertolt Brecht que nós fizemos, o Círculo de Caucasiano. E o prólogo dele falava de a fazenda coletiva depois da guerra, o pessoal discutindo na fazenda coletiva se os que foram à guerra, se os que ficaram, toda uma coisa meio assim, dentro de critérios até das fazendas soviéticas, e isso me interessou pouco colocar. O resto é maravilhoso, o Círculo de Gis. Então, decidi que fazia um prólogo e pedi ao Plínio fazer. E então ele me fez um prólogo que acontece na rua, durante a noite, todos os seres marginais aparecendo na rua e se relacionando e conversando, e depois vão todos tomar um café e começa mesmo o espetáculo. Então, se falavam que curioso o Nelson, o Plínio trabalhando com você, mas eu não acho que seja, acho que o meu trabalho também dá umas olhadas de uma outra forma, talvez, mas esses extremos da miséria, esse extremo do povo que é analfabeto, esse projeto que você me perguntou, inclui nos debates e participações em oficinas, não só de gente que faz teatro popular, que não tem acesso às escolas, tudo isso, sino até trabalhar com analfabeto. O analfabeto também pode chegar a fazer teatro. Claro que é importante também ir a ter o conhecimento da língua, aprofundar nela, etc. Então é isso. Não sei se eu respondi ou acrescentei alguma coisa a essa homenagem que você está prestando ao Plínio, não é? É, na verdade eu não sei se acrescentou, mas acho que esse diálogo, só relembrar o Plínio, acho que já ajudou para você. Mas tomar... eu acho que ele ainda tem que ser mais valorizado. Sabe que, inclusive, eu devo te dizer como eu trabalhei, eu não sei se o tempo dá, agora eu estou oferecendo esse não, tempo. Não, o tempo é todo seu. Então, é o seguinte, por exemplo, o Plínio, de uma forma muito emocionante, comovente, ele saía a vender seus livrinhos na porta dos teatros ou de algum restaurante, não é verdade? Não sei se você deve ter visto ele alguma vez. Sim, também. Acompanhei claro. Uma parte, claro. Pelo menos. Já nesse projeto, onde penso utilizar a dramaturgia dos dois, dele e do Gorky, então tem uma peça do Gorky que foi muito feita todo mundo e aqui no Brasil também, que aqui chamaram de Ralé, mas a verdade é que o nome verdadeiro é Os de Baixo, não é? Então, em russo seria isso. Então é um albergue de gente desclassificada, que não tem onde ficar, um albergue noturno. Então eu faço entrar, na adaptação que eu fiz, um personagem, é apenas uma citação, talvez uma lembrança e até uma homenagem para o Plínio, um autor de peças teatrais que ele imprime, vende e que depois vai dormir lá no albergue noturno com os outros marginalizados. Então, a minha forma é de aproximar as duas literaturas e voltar a falar dele. Eu tenho outras lembranças que talvez mais dolorosas, da última vez que eu vi o Plínio, que ele estava em um, como se chama, essa feira do livro que se fazem... Bienal. Essas coisas, sim, era uma Bienal. Então, justamente, cada dois anos. Então, eu estava vendo um ator, o Sérgio Brito, que lançou um livro, veio do Rio de Janeiro. Tinha três pessoas só, e as três eram de teatro, e aí acompanhando ele. Ele também não tinha uma grande assistência. E o Plínio passou, e aí eu dei um abraço nele e perguntei como estava. Ele estava em outro estante e ele falava, vazio, parece que todos foram ver aquele autor. Eu não vou dar o nome do autor, é um autor muito conhecido, que acho que todos os autores merecem ter seu público, não é verdade? Então ele disse, todos foram, parece, ver o tal autor. E ele falou dramaticamente, a última vez que falei com ele, porque ele era contundente, então ele disse, o ano passado ele teve assim, perigo de ter que amputar uma perna, ou sei lá, uma coisa assim, que tinha problemas de... Então ele disse, talvez teria sido bom amputar minhas pernas, porque talvez teria público para ir ver o Plínio Marcos sem pernas, para todo mundo talvez ia correr para comprar meus livros. Tem a ver com essa coisa que estamos colocando de que ele é injustiçado, incompreendido, mas... É assim mesmo o movimento. Bom, para encerrar então, meu querido, eu queria que você deixasse um recado para essa moçada que está dentro da universidade hoje, o pessoal mais jovem que não conhece o Plínio. Eu gostaria que você fizesse alguma indicação para... E aí, como que poderia se aproximar? O que deveria fazer? Por que deveria se aproximar do trabalho do Plínio? Primeiro porque é um autor muito especial, não é? Então, na medida que vamos somando informações ou experiências, a ler um livro não é informação, ler um livro dramatúrgico e começar a receber essa dramaturgia ou ver a peça, então muito mais ainda, não é? que vale a pena, porque o Brasil é um país também sem memória, e se descuidar daqui a pouco nem vão se lembrar do Plínio, então temos que realmente resgatar o Plínio primeiro individualmente e depois muito mais para um coletivo maior, porque ele fala de gente que ainda está presa, que os analfabetos e uma série de coisas mais. Está tudo aí publicado e tem várias biografias também que podem aproximar muito a ele. Então vale a pena, sim. É muito intenso, muito forte e provoca uma ternura muito grande por esses heróis lá de baixo. Meu querido, muito obrigado. O senhor continua cuidando bem da saúde, inclusive, né? Procura. Também te agradeço. Eu fico meio tímido, mas quando começo a falar. Mas com muito carinho, logo a gente vai bater um futebol também. Vamos ver se a gente assiste pelo menos um jogo do Brasil, né? Sim, vamos ver se a gente pelo menos assiste um jogo junto, né? Certo. Tá bom? Tá muita saudade de você, quero agradecer. E a vida está tranquila aí em São Paulo. Está indo. Sempre com altos e baixos. Agora nós vamos criar um espetáculo que se chama Os Que Riem e Os Que Choram. E então o vento forte é isso, faz as duas coisas. Por um lado ele está vindo, por outro lado está chorando, que é lutar pela continuidade do trabalho teatral e da arte, e tem altos e baixos. Tá bom, é tudo então quando isso. Que é a estreia? Dia 26 de junho. Junho agora? Então. Sim, agora. Semana que vem. É inspirado em O Homem Que Ri do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Tá bom? Tá bom, querido. Então, quer dizer que semana que vem temos que ir para São Paulo, então. Isso, né? Isso. Então tá aí, vamos nos ver pessoalmente e um grande beijo por enquanto, tá bom? E até mais. Tá, obrigado, tchau, querido. Abraço. Vai lá na reunião. Um abraço. Tchau. Paracatu. Bom, gente, ouvimos então aí o primeiro tempo, parece um jogo mesmo, né? No primeiro tempo a gente ouviu César Vieira falando um pouco da relação, do trabalho dele junto com o Plínio, né? O contato da amizade e tal. Depois a gente ouviu um trabalho produzido pelo Wilson Moreira Júnior, né? E do Lucas Ferreira, que fizeram aí todo um trabalho investigativo, laboratorial e etc e tal, né? Sobre a história do Plínio. Tivemos um conto, né, fonográfico também. E agora, por último, segundo tempo, encerramento da partida, o nosso querido Rivelino, mentira, chamo o Ilo de Rivelino, né, nosso Riva, Ilo Klug, do Vento Forte, né, falando do Plínio. E a gente volta, então, a semana que vem, na terça-feira, dia 22, né, a gente volta com mais novidades a respeito da obra do Plínio. Que legal que todo mundo está gostando, já está na página do rádio e tudo mais. Um grande beijo e a gente volta então terça-feira que vem, dia 22, às 12h20, né, com o terceiro programa especial sobre o Plínio Marcos. Um grande abraço e até lá. Tchau! Um especial, obra e o pensamento de Plínio Marcos.